Pensei até em te mandar um zap, mas o orgulho insiste em não deixar. Quando a saudade aparece, o orgulho rouba a cena. Mas eu te amo e eu não vou negar, porque eu te amo e vou te procurar pra te chamar. Não sei como explicar isso, a gente se separa. Você me entende.